Dia dos Namorados, eu queria oferecer essa música para minha namorada Aninha Ilharga. Rasgou na porta um breu cativo, meu ferro que era sem cor. E os olhos meus só viram tuas mãos. A cruz foi no mar, nem morri na ilharga de uma festa. Correntou por querer prisionar minha ida incerta. Rasgou na porta um breu cativo, meu ferrou que era sem cor. E os olhos meus só viram tuas mãos em sede. De minha cruz foi no mar, nem morri na ilharga de uma festa, correntou por querer prisionar minha vida incerta. Eu os quero em um fervor, crescendo a como aurora, se verbando só de nós, como os seios da senhora. Eu os quero em um fervor, crescendo a como aurora, se verbando só de nós, como os seios da senhora. Uma fuga um dia vai viver. Deixa um luar encharcar os lábios mudos. Se eu vir no corredor, como a fuga um dia vai viver. Deixa um fuga um dia vai viver, deixa um ar.